Erupção Ativa. Olá, mais uma vez estamos aqui. Boa noite, tribo do rock. Estamos de volta com Erupção Ativa. Juntos estaremos ouvindo o melhor do heavy. Erupção. Trash. Erupção. Death demais vertentes do rock. 87,9 Rádio Ativa FM. Estamos aqui com o Trashmaker, Denis Pereira. Deixa comigo. E nada mais, nada menos que o primeiro cowboy roqueiro oficial do Brasil, Thiago Rodrigues, o oficial. Aumente o volume do seu rádio e curta o som do Barão Vermelho, carne crua. Mais um dia. Não há espanto, nem correria nas ruas. É carne crua, sangrando, transbordando solidão. A felicidade não inspira confiança pra mim. Vale a vontade de ir em frente até o fim. E quem me prova que não é bom o veneno suicidar com todos os desejos e ver nascer a flor? Depois de tantos enganos, verdades que me deixaram tonto. A felicidade não inspira confiança pra mim. Erupção Ativa. Erupção Ativa, o programa que faz tremer o planeta. Mais selvagem que um lobo, mais boçal que um urtigão, Thiago Rodrigues, no Erupção Ativa. É eu mesmo. Erupção Ativa. a gente, ACC Back in Black. Antes rolamos o som de Barão Vermelho, Carne Crua, Erupção Ativa, tudo sobre rock and roll, todo sábado, de 8h30 às 9 da noite. Agora um momento muito especial no programa. Iremos receber com muito orgulho o primeiro cowboy roqueiro oficial do Brasil, Chelo Rodrigues, o oficial. É com você, Trashmaker Denis Pereira. Bem, Rufo, chegando portanto a primeira pergunta a Chelo Rodrigues, o primeiro cowboy roqueiro do Brasil. Chelo, fale sobre suas experiências amorosas no passado. Bem, Denis e Rufus, eu fui pro estado de São Paulo montar em Barretos. E por lá, minha vida não teve graça. Minha montaria não teve sucesso nenhum. Conheci uma menina que linda foi demais. Ela me ensinou a gostar de rock e rock eu fui atrás. Foi aí que eu aprendi a gostar de Led Zeppelin. Iron Maiden. Dio. Just a rainbow in the dark. Megadeth. You take a mortal man. ADC. Sepultura. É nesse clima que a gente segue até as 9 com Erupção Ativa, toda a sintonia de Chelo Rodrigues, o primeiro cowboy oficial do Brasil. Erupção ativa. Certo? E toda a batida visceral de Reincarnation of Benjamin Briggs, Iron Maiden. Why should these curses be laid upon me? Demons are trapped all inside of my head. Erupção Ativa, abalando as estruturas do seu lar.